Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, 1 Pedro, capítulo 1. Consegue imaginar que Pedro, 2ª carta de Pedro, você consegue imaginar que Pedro era um pescador? E você pode se lembrar bem da figura de um pescador hoje, provavelmente um homem com as mãos muito grossas, muito musculoso, muito enrijecido no físico, mas muitas vezes também na alma, no coração, mais bruto, mais grosseiro, típico mesmo de um pescador de hoje, provavelmente com pouco ensino, com pouco estudo, com pouca delicadeza. Se você for ao interior, se você for, melhor, naquelas vilas pequenas, lá na praia de pescadores, você vai encontrar ainda muitos pescadores assim. Você vai encontrar alguns pescadores cheios de tecnologia nos grandes navios, mas o mais provável de você encontrar aí nas praias do Brasil são esses pescadores, como Pedro era. E Pedro ainda era meio estupim curto, Pedro era meio bruto, meio grosseiro. Você consegue imaginar que um homem como esse, pescador, escreveu esta carta? E esta carta está na Bíblia. Essa carta foi inspirada por Deus. Deus usou Pedro desde o início da igreja lá pregando o evangelho de uma forma ousada, que as pessoas disseram assim: que é isso? Nós nunca vimos, quem é esse povo? Que pregação, que unção, que autoridade? É por um simples e poderosíssimo fato: Pedro havia sido batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O fato de Pedro, os 120 discípulos ali no cenáculo, terem sido inundados do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, batizados, passaram a crer no poder, na ousadia de Deus que habitava dentro deles, fez com que ele se tornasse um apóstolo que pudesse escrever coisas que nos edificam até hoje, que conduziu a igreja de Jesus de uma forma maravilhosa em Jerusalém. E da mesma forma, eu e você podemos ter convicção que, ainda que sejamos pessoas mais limitadas ou, quem sabe, mesmo iletradas, brutas, grosseiras em tantas áreas da vida, nós podemos nos encher do Espírito Santo e Ele vai nos transformar em alguém cheio da graça, do poder, testemunhando, fazendo a obra do Senhor, prosperando nesta caminhada em todas as áreas. Por isso você pode falar mais amém. Por que eu falo amém no culto? Porque eu estou entendendo o que foi dito e eu estou dizendo que assim seja. Eu quero isso para mim, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero ser inundado do Senhor. E nós estamos caminhando como igreja com o devocional Tempo com Deus. Quantos estão fazendo o devocional Tempo com Deus? Levante bem alto a mão. Quantos estão fazendo? Um grande número de irmãos participando. Eu quero incentivar você a participar do devocional Tempo com Deus. Nós temos desenvolvido o hábito, praticado esse devocional em unidade, uma apostila, uma revista, melhor dizendo, muito bem produzida. Já recebemos aqui um dos líderes desse ministério, o irmão coreano Ju Tae Kim, e temos sido ministrados por esses irmãos de uma forma tão maravilhosa, numa disciplina tão preciosa que é o devocional diário, e em unidade estudando o mesmo tema, os mesmos assuntos. Isso tem trazido para todos nós alguns frutos maravilhosos. Para a minha vida, quero te testemunhar um fruto específico. Com o devocional dessa forma, todos os dias, eu ainda paro para escrever em cada versículo tudo que Deus vai falando, tudo que vem à minha mente. Com o devocional, Deus tem me conduzido nesses últimos tempos a cuidar do meu tempo, da correria, do descanso, de parar mais diante do Senhor, e eu estou vendo alguns pequenos frutos de vitórias em assuntos, em questões muito sérias, só porque o Senhor está me fazendo diminuir o ritmo, desacelerar, aquietar, descansar, confiar. E é fruto do devocional diário com Deus. Você talvez já tenha seus frutos aí, eu queria incentivar você a compartilhar esses frutos. Nesta semana, o Senhor falou, começando lá no domingo, primeiro dia da semana, dia 8, a aflição permitida por Deus. Nós vemos que muita gente sofre mesmo. Enquanto eu fazia esse devocional, eu fui para diante do Senhor assim, constrangido, meio envergonhado. Senhor, eu estou achando que eu sofro. Eu estou lendo esse texto, eu estou lendo esse devocional, eu estou falando assim, isso mesmo, Deus, os meus sofrimentos, eles são justos, é isso mesmo, diante do Senhor, o Senhor está dizendo que eu ia mesmo sofrer, e de repente o Senhor falou, você acha que você sofre? Você acha que você está sofrendo? Tem pessoas que estão verdadeiramente sofrendo diante do Senhor. Senhor, quantas pessoas ao redor do mundo estão verdadeiramente sofrendo por causa do teu reino, e eu nem sei delas, eu nem oro por elas. Domingo que vem nós vamos ter um testemunho sobre a igreja perseguida. É o dia mundial sobre a igreja perseguida. Tem pessoas que sofrem mesmo. E o Senhor vai nos despertando para algumas realidades que talvez a gente não esteja vendo só por causa de tecnologia, celular, dinheiro, correria, ansiedades, pequenas coisinhas. Na segunda-feira o Senhor veio falando conosco sobre obedecer com humildade. E o Senhor falou comigo muito, filho, se você começar a me obedecer, eu vou te fazer vencedor. E o Senhor me lembrou, eu tenho, por exemplo, o milênio, são 1000 anos em que os meus filhos reinarão comigo. Quantas cidades você quer ter debaixo do seu governo? Você quer reinar comigo, filho? Eu posso dizer assim, ah, Senhor, vai ter mesmo esse negócio aí? O senhor acredita mesmo? Eu posso dizer assim, ah, Senhor, eu acredito que vai ter, mas assim, eu estou com a vida muito atribulada, eu tenho coisas para resolver agora e eu não estou com tempo para mexer com isso agora, não. Então, eu estou dizendo para ele, Senhor, eu não me interesso tanto por aquilo que o Senhor se interessa tanto. Então, eu quero, Senhor, andar em obediência, em humildade, e eu quero ter isso, eu quero ter coroa, eu quero ter galardão, eu quero reinar com Cristo na eternidade, eu quero colher frutos para essa vida terrena, mas os meus olhos não estão nessa vida terrena, os meus olhos estão em Ti, na eternidade, eu quero. Dia 10, terça-feira, o Senhor vem de novo falando sobre aflição, Ele mostra, a aflição é momentânea. No dia 11, quarta-feira, ele falou sobre a fé e os atributos de Deus. No dia 12, a palavra é a luz. E o Senhor foi falando comigo no dia 12, filho, você tem noção de quantas coisas eu vou te mostrar se você acender a luz da minha palavra em cada área da sua vida? Filho, você acredita mesmo que a minha palavra é a verdade, e que se você parar para meditar na minha palavra, ela vai iluminar algumas questões da sua vida que você precisa resposta hoje. A palavra de Deus é luz, é lâmpada, e quando a luz vem, nós podemos enxergar corretamente. Dia 13, sexta-feira, conhecereis a verdade. Pedro fala tanto sobre os falsos profetas que haviam, mas também os falsos mestres que existem hoje. Sábado, dia 14, examinando nossa comunidade, o que Deus tem para nós ao nosso redor, e hoje, santidade ao Senhor. Eu queria ler o texto da quarta-feira, dia 11. Está em 2 Pedro, capítulo 1, o verso 1 em diante diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Você cumprimenta as pessoas com paz do Senhor? Quantos cumprimentos as pessoas aqui na igreja? Paz do Senhor, paz do Senhor, quantos? Levanta a mão, quantos cumprimentam? Outros não cumprimentam, não tem esse hábito. Mas quando a gente cumprimenta, paz do Senhor, a gente está mesmo transmitindo paz? Você e eu, nós cremos mesmo que nós estamos proclamando, realizando paz para a vida daquela pessoa? Ou é só mais bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como é que você está? Como é que você está? Aí se eu parar para falar como eu estou, não, eu só perguntei como é que você está. Porque é automático, como é que você está? Como é que você está? Bom dia, tudo bem, tudo bem? Não está tudo bem. Ai, que pena, eu vou embora. Não, tudo bem. Eu estou perguntando mesmo se está tudo bem? Está tudo bem? Eu estou interessado em saber se você está bem ou é só tudo bem, tudo bem. Da mesma forma, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Alguns ainda dizem, graça e paz, irmão, graça e paz, graça e paz. É só um título, ou melhor, é só uma expressão mecânica que eu falo. Pedro está dizendo, graça e paz do Senhor vos sejam multiplicadas. Pedro está nos ensinando, filhos, no meu reino, na vida do corpo de Cristo, isso funciona. Estou ministrando paz, graça, é autoridade. Vimos domingo passado, é autoridade de alguém que crê no Senhor Jesus. Versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Diga comigo, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Tem uma tradução mais fiel ao original que eu consulto sempre, que diz assim: o seu divino poder nos deu tudo que nos conduz à Zoe. Zoe é traduzido do hebraico como vida. Mas vida, no português, é tudo. Vida, vida é vida. Não precisa ter outra palavra. Vida, vida, vida. Se alguém tem o costume de chamar a mulher de vida, ô minha vida. Às vezes uma esposa chama, ô minha vida. Tudo é vida, uma palavra só, que pode ter inúmeros sentidos e foi se perdendo a força. Mas no hebraico não, no hebraico tem algumas palavras que você só pode usar de uma forma específica para um momento específico. E vida pode ser, por exemplo, hai, H-A-I na transliteração, que diz respeito à vida humana, a viver, mas quando a palavra aparece zoe, do grego zoe, quando a palavra é zoe, está dizendo a qualidade de vida que só vem de Deus. Um nível, um padrão de vida terrena e que se estende para a eternidade, mas que é específica, que vem de Deus e que é superior a qualquer outro tipo de vida. E eu lia esse versículo, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, graças a Deus, não preciso me preocupar com nada, eu já tenho tudo, e é verdade. A Bíblia diz isso, que o Senhor, pelo conhecimento de Cristo Jesus, Paulo também afirma isso, Pedro afirma isso, ele já nos deu nas regiões celestes todas as coisas referentes à vida, todas as coisas. Nós sofremos, nós passamos aperto, nós choramos, nós ficamos aflitos, nós ficamos preocupados de bobeira, por incredulidade, por tolice, porque nós não somos crentes assim como a gente acha que é, não. A gente nem conhece as Escrituras, porque já está escrito, filho, tudo o que você precisa para a vida eu já te dei. E aí você vê pessoas ímpias, pessoas que nem pensam no Senhor, prosperando, aprendendo, criando, produzindo, conquistando. Por que isso? Porque Deus já deu para todos. E o diabo plantou uma mentira que diz assim: sorte, uns têm sorte, outros não têm sorte. Não, não, Deus deu para todos, tudo referente à vida. E o diabo tem uma estratégia, ele vai nos envolvendo na ansiedade, na preocupação, na agonia, na correria, e a gente nem tem tempo para parar e descansar e começar a ouvir Deus falando: faça isso. Não, filho, não, por aí não, vem cá, por aqui, ó. Oh. Por isso a gente não alcança as coisas. E talvez essas pessoas, ainda que não convertidas a Jesus Cristo ainda, estejam vivendo um descanso, uma tranquilidade, alguns recursos, algumas ferramentas que permitem que haja criatividade, inspiração, e elas vão começando a capturar o que Deus já deu a todos, uma ideia, um recurso, uma solução, e ao invés de se afligirem, se desesperarem, elas vão em busca de conquistas e conquistam mesmo. E às vezes a gente dentro da igreja, crentes em Jesus, lendo a Bíblia, pelo menos buscando o Senhor, a gente está desesperado, a gente está desanimado, cansei, eu não desanimo, desisto da vida. E na verdade o Senhor realmente diz: todas as coisas eu já te dei. Pode desfrutar, creia, se apropria. Para na minha presença, descansa um pouco, eu vou te mostrar. Você está batendo a cara numa parede de ferro, achando que eu vou abrir portas, não vou. Você está querendo colher flores no asfalto, você não vai colher flores no asfalto. Filho, eu vou te mostrar, anda por aqui, ó. Entra nessa porta, Deus, entra nessa porta aqui. Eu nunca entraria nessa, entra aqui, filho. E se a gente não ouve, de vez em quando, Deus nos permite realmente cansa, perder as forças nas nossas tentativas, para a gente falar assim: agora a única porta aqui é que caminho, mas que caminho, não tem a menor possibilidade, mas eu vou por ele, porque não tem mais nenhuma. E de repente a gente descobre: meu Deus, esse era o caminho, filho. Mas eu não podia te mostrar, te falar com você, porque você estava angustiado, ansioso e correndo. Descansa na minha presença, porque eu já te dei todas as coisas. E se você não conseguir ver que tudo já está pronto e presenteado para você, pare para pensar na eternidade. Você vai viver a eternidade comigo, reinando, governando, desfrutando. Tem futuro melhor e mais seguro e garantido do que esse, meu filho? Meu Deus, é verdade. Então o Senhor nos conclama a descansar. Ele diz: seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Mas quando eu fui estudar esse texto no original, eu descobri que ele é mais profundo do que eu só me preocupar ou descansar das coisas terrenas. O texto diz: ele já providenciou todas as coisas necessárias para que eu seja conduzido à Zoe. Há um padrão de vida que inclui descanso, inclui providências materiais, mas inclui autoridade espiritual, inclui frutos do Espírito, inclui dons do Espírito, inclui intimidade com Deus, inclui revelações de Deus, inclui decisões sábias, inclui manifestações do poder do Espírito Santo para cura, para milagres, para palavra revelada, inclui viver o reino de Deus em plenitude, ainda que estejamos limitados nessa terra. Pedro está dizendo: existe uma vida que na palavra grega zoe representa a qualidade de vida de Deus, é vida em abundância. E tudo o que eu e você precisamos para sermos guiados a esta vida, e a piedade, ao quebrantamento, a sensibilidade às coisas de Deus, ao amor pelo Senhor e pelo seu reino, todas essas coisas já te foram providenciadas. É uma chave que a gente pode virar e passar a ser crente de verdade. Eu creio nisso, eu vou experimentar isso. Uma das coisas que Deus tem me mostrado como fruto do devocional, meu filho, tem um mundo de respostas. Eu já te disse isso inúmeras vezes na sua vida, que só virão se você descansar, aquietar. Crer. Pedro continua dizendo: o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Diga, participantes da natureza divina. Irmão, isso nos arranca, isso nos arrebata da terra. Crer que eu sou participante da natureza divina? Sou. Então eu posso descansar mesmo? Posso. Então eu tenho acesso mesmo às coisas espirituais? Tenho. Não é trazer uma porçãozinha das coisas espirituais para a minha vidinha medíocre, que eu conquistei mais um carrinho, mais uma coisinha, mais um negocinho, e que graças a Deus agora entrou em paz, agora estou em paz, agora resolveu, filha, resolveu, graças a Deus. Ai, não foi fácil, viu? Mas graças a Deus, agora está bem. Daqui a pouquinho vai chegar outra. Uma luta, um problema. Ai, não, isola. Não, isola não é de crente. Como é que é de crente? Amarrado. Não, virão lutas, nesse mundo tereis aflições. E eu não posso ficar numa vida cristã em que eu consigo trazer um pedacinho do reino de Deus e aí eu consigo resolver uma coisinha, consigo melhorar outra coisinha, consigo conduzir outra coisinha, aquela dali eu não sei ainda, mas ainda está debaixo do tapete, deixa quietinha lá, não mexe naquilo, não. E a gente vai levando, não, eu não quero essa vida, Senhor. Zoe não é essa vida. Zoe é uma vida de qualidade do reino de Deus, onde eu mergulho no teu reino, onde eu sou completamente envolvido pelas coisas do teu reino, onde eu participo da natureza divina. Ah, pastor, muito difícil, eu estou com uns problemas lá, que eu estou, olha, eu estou assim, com isso, com isso. Não dá para ficar pensando nisso aí agora, não. Pois então, pode morrer. Morre que é melhor. É melhor do que ficar tentando, acreditando em outra coisa. Porque não vai chegar a lugar nenhum. É melhor morrer, Senhor. Morrer, vou para o Senhor, que eu já estou salvo mesmo. Não, Senhor, eu quero crer nessa terra. Enquanto eu estou no meio de todas as lutas, de todos os desafios, que tu tens uma vida Zoe, que tu tens uma qualidade de vida superior para eu viver aqui agora. E tudo o que eu precisava para ser conduzido a essa vida, o Senhor já me deu. E eu creio plenamente que essas grandíssimas e preciosas promessas me levam a participar da natureza divina. Eu me torno um com Cristo. Eu sou o mesmo corpo de Cristo. Eu sou o mesmo membro da igreja. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, diga toda diligência. Todo empenho, todo esforço, toda estratégia, toda busca, toda dedicação, toda diligência, empregando toda diligência. Acrescentai à vossa fé a bondade. Então eu vou crer, vou exercer a minha fé e eu vou imediatamente praticar e viver bondade. O que é que acontece normalmente com a gente? Quando a coisa não vai bem? Ah, quero não, não sabe, não. Vou não, não quer saber não, estou ajudando não. E às vezes o pobre no sinal, fala assim, não, tem não. Ah, está difícil para todo mundo. Um dia eu parei no sinal e tinha um homem do lado, atendeu o mendigo, e o mendigo foi lá, estendeu as mãos e ele falou assim, tem que trabalhar, meu filho, vai levar do meu não, eu dei muito duro para alcançar isso aqui, tem que trabalhar. Eu falei, Jesus, que é isso? O Senhor está dizendo, quem tem fé, associe imediatamente a sua fé, bondade. Pode descansar, pode ser generoso, pode servir, pode descansar o coração, pode estar tranquilo. Acrescentar a bondade, o conhecimento. vou estudar mais a palavra. Eu estou com fé, eu estou com o coração cheio de bondade. Aqui, faz isso para mim? Faço. Aqui, você pode me ajudar? Posso. Aqui, vai ter que ir mais três vezes lá. Vamos mais três vezes. Tá bom, eu tenho fé no que o Senhor está gerando na minha vida de zoe, de qualidade de vida. Então, eu posso descansar e associar a minha fé à bondade. Enquanto eu estou descansado, eu começo a ter tempo para buscar conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra, estudar a palavra. Ir a um culto, ouvir uma mensagem, ler o texto, ler o livro. Acrescentar, versículo 6, ao conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito, não é uma capacidade pessoal. Mas eu e você que pedimos ao Senhor. Na hora que você vai fazer aquilo, Senhor, me dá domínio próprio. Eu quero proceder corretamente. Eu quero agir como devo agir. Eu não quero agir como não posso agir. Senhor, eu quero ter domínio próprio sobre minhas atitudes, minhas ações, minhas decisões e minhas reações. Acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Nós somos essa geração hoje que quer tudo rápido, imediato, já. Controle remoto, tudo instantâneo, tudo no celular, tudo facinho ali. E olha, vamos... Não, eu preciso entender que essa vida que Deus nos propõe, ela envolve perseverar. Ninguém consegue perseverar sem descanso. E o descanso, ele precisa estar envolvido com uma consciência de longanimidade. Vou explicar a você o que é isso. Tudo o que Deus vai fazer é no decorrer do tempo. E tudo o que eu e você queremos fazer tem que ser já. Tem que ser agora. E se você tem adolescentes em casa, você sabe disso com clareza. Adolescente tem que ser agora, já. Se não for agora, passou. Mas nós estamos, mesmo os mais velhos, com essa realidade de vida hoje. Tem que ser agora. Se não for agora, acabou. E a vida com Deus, ela envolve longanimidade. Os projetos de Deus são a longo prazo também. Então, eu vou descansar, por quê? Porque eu posso esperar. Na verdade, eu tenho que esperar. Tem uma série de coisas que vão amadurecer com o tempo. Tem uma série de coisas que vão crescer com o tempo. Tem uma série de coisas que vão tomar forma com o tempo. Então, Senhor, eu decido ser longânimo. Para eu ser longânimo, eu preciso parar de agir. Eu fico lá em cima daquela minha plantação todos os dias. Ai, ai, ai. Não, eu tenho que esquecer aquilo. Eu tenho que descansar um pouco. Eu vou cuidar para que aquilo esteja crescendo, prosperando. Mas quem dá o crescimento ao Senhor, eu vou só regar e agora eu vou com longanimidade esperar. E em alguns momentos eu tenho mesmo que, ó, desliguei disso. Vou viajar, vou descansar. Vou descansar, vou tirar férias. Ou às vezes, como eu estou fazendo em vários assuntos nessas últimas semanas, nisso aqui eu não mexo mais e nem penso. Vai ficar aqui na estufa, vai ficar aqui, se eu tiver que regar alguma coisinha, eu rego, mas isso aqui, ó, eu parei de ficar ali em cima, vai, cresce, ai, cadê o resultado, cresce, não, eu preciso, Senhor, eu quero descansar. E quando nós descansamos, nós podemos andar no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, e a perseverança, ela se estabelece porque eu resolvi descansar, uma vez que eu já sei que tenho que ter longanimidade. A mudança de uma pessoa, irmão. A mudança de uma pessoa. Fulano muda. Tenha longanimidade. Eu queria isso. Isso não tem. Tenha longanimidade. Descansa. Vai buscar o Senhor. Associando a perseverança à piedade. A piedade à fraternidade. E a fraternidade, o amor. O Senhor faz uma cena completa da vida e da vida cristã, incluindo fraternidade, que é a palavra Filadélfia, amor fraternal, amar os irmãos, amar os irmãos. E Pedro não está falando dos irmãos que nós temos hoje. no sentido religioso. Ô, irmão, paz do Senhor. Irmão é todo aquele que é próximo. Amar, entender, compreender, servir. Agora veja o versículo 8. Pois, se em vós houver estas coisas em abundância... Não, eu vou ler o versículo de outra forma. Presta atenção. Pois, se em vós não houver estas coisas, vocês ficarão ociosos e infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lê de novo o versículo. Eu falei certo o versículo? Eu falei certo o versículo? Sim ou não? Hã? Tem gente que está dizendo que eu falei certo, tem gente que está dizendo que eu não falei certo. Eu não li certo, mas eu falei certo o versículo. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos. Você já viu uma criança falar assim, mas eu não tenho com o que brincar. O que é que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Talvez no trabalho, mas aqui, essa empresa, eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Esse patrão, não posso fazer nada. Essa pessoa, não posso fazer nada. Ele tá, eu queria, mas eu não posso fazer nada. O Senhor está dizendo, olha, se vocês andarem dessa forma, vocês não vão ficar ociosos. Vocês sempre poderão fazer alguma coisa. Mas ele me proibiu. Vocês sempre poderão fazer alguma coisa. Coisa, e não será alguma coisa só por fazer, será alguma coisa frutífera. Isso faz parte da qualidade de vida que Deus tem para mim e para você. Eu vou mergulhar nesta palavra, porque se eu tiver esses elementos que estão aqui, que o Senhor está falando, fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, se eu tiver estas coisas, elas não me deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nesse ambiente de crise, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão temendo, não dá para isso, não dá aquilo, não dá aquilo, agora não dá isso, agora não dá aquilo, a empresa falou assim, agora não dá, cortei aqui, cortei ali, cortei acolá, o governo também cortou aqui, cortou ali, não dá, não, está escrito que se eu viver a qualidade de vida de Deus, eu não vou ficar ocioso nem infrutífero. Está escrito, versículo 9, mas aquele em quem não há estas coisas, é o quê? O que é que Deus está dizendo a mim e a você através de Pedro? Aquele que não tem, não vive estas coisas, é uma pessoa cega, não enxerga, não, todos estão falando à volta, mas não enxerga. Ela está vendo que não frutifica esse jeito, mas ela não enxerga, não vê, não enxerga. Ah, olha, eu cheguei à seguinte conclusão, não tem jeito, viu, não tem jeito, já tentei tudo, é uma pessoa que não enxerga. Se eu não estou enxergando alguma coisa, religiosamente até falo assim, o Senhor está em silêncio, Deus. Não é Deus que está em silêncio, não. Eu é que não escuto. Deus não é mudo. E para a gente melhorar ainda mais o entendimento, tudo que Deus tinha para falar já foi falado. Já está liberado. Então, Senhor, eu não quero ser cego. Eu não quero ser surdo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Irmão, essa frase foi muito forte para mim. Sabe o que é uma coisa, filho? Você nunca tropeçar? Você está falando que não vai errar nunca? Não, pode até errar, pode até se enganar, equivocar-se, mas sempre haverá a luz do Senhor que não nos deixa cair, tropeçar, perder, fracassar. enfrentamos algumas lutas, enfrentamos algumas tempestades, o diabo até sugere que aquilo, ó, agora vou te arrebentar. Não, vai coisa nenhuma, eu não sou cego, não. Eu não fico ocioso, eu não fico infrutífero, eu tenho a Zoe, a vida de Deus, eu sei que vida cristã eu quero para mim. E presta atenção, Satanás, o que você está fazendo não é verdadeiro, porque está escrito na palavra que se eu andar dessa forma com o meu Deus, eu nunca tropeçarei. Nunca, nunca. Eu quero isso para mim, Senhor. Versículo 11, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu estou numa contagem regressiva. Esse ano eu fiz 50 anos. Eu pedi ao Senhor para viver pelo menos 100 anos. Eu não sei quantos anos depois dos 100 Deus vai me dar. Pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 10 dias. Nessa semana saiu aí uma notícia de uma senhora de 116 anos. Pode ser que eu tenha 116 anos. Você está frito, porque aos 116 anos eu vou estar aqui pregando, vou estar aqui falando alguma coisa, vou estar aqui conduzindo essa igreja. E é melhor você repensar, se você quer mesmo continuar aqui. Mas, irmão, na verdade, fazendo os cálculos, eu posso ponderar, me falta 50 anos. E de vez em quando eu paro para pensar, me faltam 50 anos. Se eu pedir 100 anos ao Senhor, eu tenho 50, me faltam 50 anos. E aí esses dias o Senhor me fez pensar, mas quais são esses 50 anos? Aí eu fui logo dizendo, Senhor, são os 50 anos mais frutíferos. É, você está certo. São 50 anos que eu vou poder realizar em cima de um volume de experiências maior do que todos os outros anos que eu já vivi. Sim, você está certo. É isso mesmo. São 50 anos que o Senhor falou que eu vou ter paz e prosperidade, velhice deleitosa. Você está certo. Essa é uma promessa do Senhor a você. Mas guarde isso. São os 50 anos de menos vigor. Então cuide do seu físico. Cuide da sua saúde. Mais do que isso, cuide de buscar esta Zoe, essa vida na minha presença. Você não vai para o devocional só porque a igreja faz, aí quando a próxima vez o pastor perguntar, você também levanta a mão, ah, estou cumprindo. Você vai porque você quer se alimentar da palavra, da vida verdadeira. Você não vai ao culto porque já tem 2 domingos que você não vai, ou porque semana passada você não foi, ou porque senão o pastor... Não, você vai ao culto porque você quer ter comunhão com o corpo, porque você precisa nutrir sua alma, seu espírito, a palavra, o louvor, a adoração, e você vai para diante do Senhor, e você vai à célula, e você serve ao Senhor, e você visita, e você evangeliza, porque você quer a vida do reino de Deus. Agora, filho, se eu te der sabedoria, você vai viver esses próximos 50 anos com saúde, com vigor. Ele vai diminuindo cada dia mais, não acredite em outra coisa, não. Vai diminuindo cada dia mais. Tem que usar um óculos, não dá para correr mais, tem uma dorzinha na junta, tem algumas coisas, filho. Não tem jeito. Mas, na verdade, eu vou te fortalecer para esta etapa da sua vida. Irmão, eu não vou nem perguntar quantos aqui tem a minha idade. Eu não vou nem perguntar. Todo mundo com carinha linda, assim, novinha, mas a maioria aqui tem a minha idade ou para cima. As crianças estão lá em cima ainda. Os jovens estão por aí, olha. Mas alguns estão aqui, ó. Tem um pouquinho ali, ó. Tem lá 3 ou 4 ali, ó, que falam assim, ah, eu tenho menos que você. Vai chegar lá tão rápido quanto eu cheguei. Agora, o mais sério é que se eu estiver muito feliz que tenho 50 anos para frente, Jesus pode voltar a qualquer momento. E essa é a minha esperança. Não porque a vida está ruim, mas porque eu amo o Senhor. E eu vou amar, e você também, se não é com você, deveria ser, amar a vinda de Jesus. Já pensou no meio dessa confusão toda, os governos, o anticristo, Jesus descer nas nuvens, arrebatar a sua igreja, estabelecer o seu reino, um terremoto em Jerusalém vai abrir uma planície, o trono desce do céu. Ô, pastor, isso não é literal, isso é verdade? Está na Bíblia isso, pastor? É, meu filho, é verdade, está na Bíblia e é literal. E se eu e você só nos alimentarmos das notícias da televisão, nós estamos perdidos. Eu preciso me alimentar dessa palavra, porque é a única que traz zoe, uma qualidade de vida, que tendo estas coisas, jamais tropeçarei. Tendo estas coisas, jamais ficarei ocioso. E aí, quando eu fui escrever isso no meu devocional, eu escrevi errado, eu escrevi ansioso. E aí, ao invés de riscar, eu deixei a palavra ansioso. Só eu inventei o versículo. É, não, eu só acrescentei mais uma coisa que é verdadeira. Jamais ficareis ansiosos. Jamais ficareis preocupados. Jamais ficareis ociosos. Jamais ficareis infrutíferos. Não serão cegos. E terão ampla entrada concedida no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a fechar os seus olhos, irmão. Convido você nesta manhã a gastar um tempo, ainda assentado, gaste um tempo com o Senhor. Coloque diante do Senhor esta palavra. Coloque diante do Senhor um desejo verdadeiro de ser uma pessoa próspera, frutífera, que tem zoe de Deus, que tem essa vida de Deus, que descansa, que vive o reino, que crê de verdade, que tem relacionamento, intimidade com Jesus, que não tem que se render aos problemas, às lutas, às quedas, aos fracassos, não. Deus te dá vitória. Deus abre um caminho novo onde não existe caminho. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para mim. Deixa que nada te distraia. Ore ao Senhor, ore a Ele. Coloque sua vida diante dEle. Peça a Ele, fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Ministra a mim, Senhor. Não apenas trazer uma porção que me ajuda nesta semana. Tenho feito isso a vida inteira e depois eu continuo necessitado. Eu quero é mergulhar no teu reino. Eu quero mergulhar nessa vida, Senhor. Quero ter pleno acesso ao teu reino. Eu quero viver em todo tempo, em toda circunstância, frutífero. E nessa manhã, se você reconhece que essa palavra é para você, eu convido você a se colocar de pé e dizer: Senhor, essa palavra é para mim. Eu estou dizendo ao Senhor publicamente, essa palavra é para mim. Eu sei por que o Senhor me fez ouvir esta palavra nesta manhã. E eu a recebo. Eu nem a rejeito. E nem politicamente correto eu me posiciono assim, meio neutro. Não, Senhor. Eu recebo essa palavra, o Senhor está falando comigo. E eu quero reconhecer o Senhor ministrando ao meu coração nesta manhã. Me colocando de pé e dizendo: Senhor, vem sobre a minha vida.